963, autorizado táxi para o ponto de espera da pista 10 via Apache Taxi India, reporte pronto no ponto de espera, QNH no 014. Ok, livre táxi via Apache India, ponto de espera, 614, obrigado. O azul 4069 para ingresso no táxi. 4069, aguarde para ingresso. Confirme esse visual com voo iniciando táxi através do 11. Negativo, senhor. Gente, aguarde instante para prosseguir. 4069. 69. Recife, 126.0, alterna. 128.8. 260.288 com Recife, Oxalé 6225, obrigado, bom dia. Yeah. 4958, desça para 2000 pés, ajuste no 0, no 4, livre LS, reporte estabilizado. Controle Salvador, muito bom dia, passarelo do 2229, transfere, sendo a informação Foxtrot. Passarelo do 2229, este é o controle de Salvador, acione identificação. Se mantenha nível 050, ajuste no 0, no 4, está presente, voo ITAP. Afirmativo, descendo para o 050, no 0, no 4, está presente ITAP. Passarelo do 2229. Azul 4958, controle. Ok, turn your right, then Alpha Kilo to Apron. What's the position? Apron 3, position 4, Lima. Apron 3, position 4, Lima, Azul 705. 10-0-0-4, livre, ILS vai reportar estabilizado. 5-8. Chiné 6211, autorizado para o estacionamento no 9, reporte táxi. Autorizado, chama táxi, 6211. O gol no 093 após o táxi do Avianca, iniciando no 9, será autorizado. Mesma solicitou o feedback antes. Ok, gol 093. Azul 069, segue táxi, via 4, vinde até o ponto de espera, quando pronto, reporte. Para a decolagem, que negar no 04. Gente, pátio Índia, ponto de espera, o azul 406. Pode fazer simultâneo, não? Negativo, o gol no 093, o avião no portão 9 seria preterido. Ok. Paulo, azul, alfa, entra, papá. Alfiec, papá, confia a posição do Pat 3. Ponto de espera, Dom Rosero, gol 1963. Gol 963, autorizado a linha de colapso no 0, vento calmo. Alfiec, papá, confirme posição no Pat 3. Posição 3 Lima, Alfa Yankee Papá. Gente, após o ATR da companhia parquear no 4 Lima, tem livre o pushback e reporte para ingresso no PAT 3, no PAT principal. Após o ATR autorizado, reportaram para ingressar no PAT principal, Alfa Yankee Papá. O Yankee Papá está na 5 Lima, tá, Sola? A gente está parqueando na 4 Lima, o 2775. 2775, Alfa Papa autorizado nisso no reboque, reporte para ingresso no pátio. Espera, pronto, azul 4069. Azul 4069, autorizado em aí, mantém-se no zero. Para o QNR 62, ouro, ouro. Chinema 211, autorizado táxi para o ponto de espera da pista 10, via Apache, táxi Índia. Reporte pronto no ponto de espera, QNH 1014. Voo no 093, coordena em equipe de solo, após o 320 da Avianca calibrar a retaguarda, tem livre que tiver questionamento, reporte táxi. Após a Avianca, está livre com o Tibet, chama táxi com 093. Voo no 963, decolado ao 31, chame controle de Salvador em 120, decimal 8. 208, bom trabalho. Bom dia, controle de Salvador, 1963, da Gol, decolado na São Bruno. Gol 1963, contato radar, suba ao nível 360, saída São Bruno. 360, São Bruno. Autorizado a decolagem, pista 10, vento calmo. Iniciando 4069. Quatro, nove, cinco, oito da Azul, estabilizado LS, X-ray. Frente Azul 4958, complete a aproximação, chame torre no 8, decimal 95. Chamar a torre no 8, 95, bom dia. Bom dia. Aqui Papá, aguarde para ingresso. Aguardando para ingresso, alta aí, Papá. Torre Salvador, bom dia, Azul 4958, estabilizado, ele é X-ray. Azul 4958, bom dia. Ajuste no 0, no 4, continue a aproximação, reporte externo. Vai, reporte externo. Alfa Papá, autorizado, prosseguir até o portão 1, autorizado, reporte ao terno. Autorizado até 1, reportar ao terno, Alfa Eco Papá. Espera pronto, 6211. Xené 6211, mantém ponto de espera, pista no 0. Mantenha ponto de espera, Xené 6211. Azul 4069, decolado aos 33, chame controle Salvador em 120, decimal 8. 08, 4069. Passando final fix, entrei em baixar travado, Azul 4958. Azul 4958, autorizado pouso, pista 10, vento calmo. Livre pouso, calmo. Estavam no 320, para o 09. Táxi Gol 093, temos 98 a bordo, 098, 2 horas e 57, entrando na classe. Gol no 093, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista 10, via Apache, Táxi Índia. Reporte pronto no ponto de espera, QNH 1014. Fique atento a Embraer da Azul, finalizando o reboque, porta 1. Taxi, céu, como se espera da 10, na pista ao Azul, semana por quando pronto, quando 0 na 3. Jesus, nona. Possibilidade de dar presente com a dona? Dá presente, dona, passarela do 2229. Autorizaria o 62 de 1 após a passagem do ATR? Afirma, Xené 62, 1 autorizado, alinhar e manter de 1 0. Alinhar e manter 1 0, Xené 62, 1. Paulo, Alfa, Yank Papá, informando o teste de reposto, parte 1 do 2 1 0 1. Inicial, Yank Papá, bom dia. 4958 no solo aos 37 direita alfa e quilo até o passe 3 direita alfa quilo até o passe 3 na sua escuta, azul 4958 passando no 0 pronto com 093. Segundo 093, após início da rolagem do 320 da Avianca, autorizado ali a manter Y0. Após Avianca ali, mantém com 093. Xené 6211, autorizado a decolagem, pistão no 0, vento, calma. Iniciando Xené 6211. Isso, QNH 104. Descendo via 4000 pés, 10014, identificou, voo no 649. Semicentro Recife, frequência no 25 decimal 1, alterno no 28 decimal 35. 1251, 12835, obrigado, um bom final de semana. Realmente. Xené 6211 no contato radar, se voltar em nível de voo 360, após 2000 pés, vai direto Leda. 360, após 2000, o proa de Leda, o Xené 6211. Já teria a posição do 4958. Confirme para a torre. Já tem a posição do 4958? Estou 5 Lima no passe 3. 5 Lima, ok. Obrigado. No 093, utilizar a decolagem do pistão no 0, venta 1. Possível decolagem com 093. Bem, Desano localizador, passarela 2229. Passarela 2229, completa final e chame torre frequência 98, decimal 95. 1895, passarela 2229, boa. Gente, reporte na Prodileda. Reportar. Azul 4069, Xane Centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterno no 28 decimal 35. Patrícia 069, copiou o controle. Negativo. Chame Centro Recife, frequência no 25 decimal 1, alterno no 28 decimal 35. 251 2835 4069. No controle 1208. 1208 1093. Secretaria 2229, autorizado pouso na pista no 0, vento calmo. Autorizado pouso não no 0, passarela 2229. Contato radar, suba para o nível de voo 360 via saída Arboruno. Arboruno, sobe 360, gol no 093. Pode ir lá em Elefa ou no 093? No 093, autorizado Elefa. Reta direto Elefa. É 2229, solo 45, direita 219. Lembrar a direita, solo 219, eu passaria do 2229. Passaria Oceania 6211, chame Centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterno no 28 decimal 35. 251-2835, Oceania 6211, bom dia. Bom dia. 1093, chame Centro Recife, frequência 126 decimal 0, alterno no 22 decimal 8. 0288-1093, voa. 1649, dessa via chegada para 2000 pés, QNH 1014, autorizado a final do procedimento ILS X Ferreira, pista no zero, reporte estabilizado. Descendo 2000 pés, ajuste no 014, está livre o procedimento ILS X Ferreira, pista no zero, reportaremos alinhado estabilizado. Voo no 649. Salvador Rio 5975. 5975, para cópia no 219, salve. Estabilizou, Gol 9649. Gol 9649, completa final, chame torre frequência no 8, decimal 95. 118, decimal 95, obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, Gol 9649, 1 milha do Índia Serra. Estabilizado, X-Ray. 9649, autorizado pouso, altitude 0, vento 180 graus, 1 nó. Sente, livre, pouso 990, Gol 9649. Bom, 649, solo Francisco Meia, direito 219. Direito 219, obrigado, bom dia. Oi, bom dia, eu tava 3597, quanto espera pra lá? 3597, bom dia, Lima, tem que ser zero. Lima, tem que ser zero, tá 3597. Eu 357, autorizado a colagem da pista no zero, já falo. Alarme autorizada, pistão 003-5, anotante. Tá 35 no 7, decolou 58, chama o controle 1 no 208. 208, bom dia. Salvador, bom dia, tá 35 no 7. 5 no 7, bom dia, contato radar, suba para o nível de voo 360 e a saída Arboruna. 360, Arboruna, tá 35 no 7. Prossiga. Possibilidade de coordenação para voar na posição Alba. Oi, direto Alessa, aguarde coordenação. Direto Alessa, aguardando 3517, obrigado. Só um desenho desse mão, novo pra qualquer. Ativou em Malba. Acelera, Malba, tá 3597. Salvador, bom dia, Rio 5975. 975, bom dia, autorizado a Linhares decolar da pista 1-0, vento 280 graus, 2-9. Entendeu, livre a Linhares decolar 1-0, Rio 5975. E 5975, por gentileza, acione 5233, decolou 07, controle 1208. Aciona agora 5233, ou vai chamar o controle 1208, Rio 5975. Chame Centro Recife, frequência da 26.0, alternando 28.8. 260.288, bom dia. Bom dia. Para o nível de voo 350, da presente autorizado voar direto à posição Cogbo. Da presente Cogbo, subindo ao 350, Rio 5975. Controle Rio 5975. Prossiga. Confirma se ainda precisamos cruzar a 25ª milha acima do 110 ou está livre a razão, a nosso critério? Está livre da restrição vertical da saída, Rio 5975. Está livre a razão, Rio 5975. Alto Salvador, bom dia, o Mike Bravo aqui. Bom dia, prossiga. Gente, guardião 01, confirmando, já está pronto para a decolagem? Guardião 01, autorizada a decolagem com proa norte, o ajuste 10 no 4 e o vento 280 graus, 29. Ficou 975, chame centro Recife, frequência no 25.45, alterna no 26.85. Vai chamar 2545, backup 2685, Rio 5975, bom dia. Bom dia. Salvador, Guardião 01, já fora do solo. Guardião 01, decolagem para Azul 3, aguarde transferência, seguindo para o litoral norte. Aguardando transferência, seguindo para o litoral norte, 01. Guardião 01, decolagem para Azul Salvador, Papa Romeu, Sierra Golf e Oscar, pronto para o TAC. Rodrigo 01, independente, chame o controle em 120, decimal 8, vai retorno. Controle 208, ponto de vista, torre 01. Sierra Golf e Oscar, autorizado, TAC, forte na Romeu para ingresso. Controle Salvador, muito bom dia, é o Guardião 01. Guardião 01, bom dia, via corredor forte, confirme a altitude que irá manter. Romeu Sierra Golf Oscar, autorizado, tá? Reporta na Romeu para ingresso. Pelo litoral norte, para a localidade de Praia do Forte, afastado em torno de 40 milhas, grupo de Zulus, e a operação policial no local a 500 pés do Guardião 01. Gente, 01, confirme o tempo total de voo. Afirmativo, 30 minutos. Gente. Região 01 no controle. Escuta. Confirme, o destino é Grupo Zulu? Afirmativo, a localidade é Praia do Forte, no litoral norte. E é um grupo de Zulu, estaremos em operação policial, vamos pousar no local. Gente, grata. 01. Salvador, voo 1233, espera da 10, pronto. Voo 1233, a Lima tem 10. A Lima tem voo 1233. Pouso 233, autorizado colagem no piscino 0, vento 210 graus, 2 anos. 0 colagem da 1-0, bom, 233. 233, contato radar, suba para o nível de voo 360. Após 2000 pés, voo direto eleva. 360, após 2000, direto eleva, gol no 233. Controle Salvador, bom dia, OTAN 4753, com informação Golf, cruzando 230 para 1960 no perfil da BOMF. OTAN 4753, acione identificação, chegada BOMF autorizada, desça via chegada para 4000 pés, QNH 1095. 1095 no perfil da BOMF até 4000, o 4753. Região 02, está agora 20 milhas afastada de Salvador. Informo que eu não há tráfego desconhecido no setor pelo controle a reportar. Mantenha-se em regras de voo visual, considerando pouso em grupo Zulu ao 1045, tem frequência livre da presente. Então, 01 não copiou o controle. Então, 01 livrou a CPR, mantenha-se em regras de voo visual. Informo que não há tráfego desconhecido pelo controle no setor a reportar. Sem frequência livre da presente, considerando pouso em grupo Zulu ao 1045. Salvador, alinhado e próximo no 7, Sierra Golf Oscar. Serra Golfeosa, pela autorizada a decolagem da pista 17, vento variável com 2 nós. Livre decolagem, 17, Serra Golfeosa. Solo Salvador, bom dia, 1-2-7-8-3, 70 Golf, Tono 1-0, Conquista. Firme procedência, 1-2-7-8-3.